Devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos. Deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida com os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outra. Eu quero.